Ativo, fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda. Ativo, fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda. Que comanda, som que comanda. Matrix! Nosso perfume é calma. Nosso perfume é Calvin Klein, cheiro espalha pelo mundo. Enquanto isso, nós tá aí no estilo de vagabundo. Tá corrente no pescoço e o bico na orelha, ostentando por aí com nosso nome na dedeira. E só andar de Lacoste é o estilo da nossa roupa. O recalque sai da frente, porque nós é vida louca. Não chega de Capetiva e também de R1. Nós patrocina as novinha e nós vai falar pra tu. Tô saindo pra curtir, vou no show das marcantes. O poderoso Rubi é um belo diamante. Tô saindo pra curtir, vou no show das marcantes. O poderoso Rubi é um belo diamante. Chegou fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda. Chegou fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda. O considerado Aglisson Produções. Nosso perfume é Nosso perfume é Calvin Klein, cheiro espalha pelo mundo. Enquanto isso, nós tá aí no estilo de vagabundo. Tá corrente no pescoço e o bico na orelha, ostentando por aí com nosso nome na dedeira. É só andar de Lacoste, é o estilo da nossa roupa. O recalque sai da frente, porque nós é vida louca. Não chega de Capetiva e também de R1. Nós patrocina as novinha e nós vai falar pra tu. Tô saindo pra curtir, vou no show das marcantes. O poderoso Rubi é um belo diamante. Tô saindo pra curtir, vou no show das marcantes. O poderoso Rubi é um belo diamante. Chegou fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda. Chegou fim de semana, o poderoso Rubi é o som que comanda.